fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Conundrum, 14º episódio da 5ª temporada de Star Trek The Next Generation. On board, blood is hot, taken over, can't be stopped. Try your luck, take a shot, come on, give me all you got. It's pretty obvious that I'm gonna crush you now. This duck tag in my hand, it gives me a rush. So, looking for a glorious fight. Yeah, take your bat, left, come stand by my side. Like it's the last night of our lives. Come on, we are free on tonight. What the hell? I don't know who any of you are. How do I? I don't even remember who I am. Eu tô aqui com a Andrea mais uma vez. Fala, Andrea. Olá, tudo bem? E aí, Andrea, você assistiu esse episódio que a gente vai falar hoje, né? O que você tem a dizer? Assisti. Todos aproveitaram pra tirar uma casquinha um do outro ali, né? O Riker. Não, só o Riker, né? Pelo que foi mostrado, só ele, né? É. Até o Worf. O Worf queria dominar a nave. Sir, I protest. É, bom, você pode ler aí a sinopse do episódio pra gente? Vamos lá. Engage. A Enterprise está em uma missão de rotina, investigando sinais subespaciais que podem indicar formas de vida inteligentes. Uma nave alienígena aparece e irradia uma estranha energia que afeta a Enterprise, apagando parcialmente tanto as memórias da tripulação quanto dados do computador da nave. Apesar de manter os seus conhecimentos práticos e habilidades, ninguém da tripulação lembra quem é, quem são seus colegas ou o que estão fazendo ali. Misteriosamente, há um tripulante adicional, uniformizado e com a patente de comandante, que juntou-se ao grupo na ponte. O mesmo tenta influenciá-los a todo momento para envolvê-los numa terrível trama militar que pode levá-los à guerra. Muito obrigado, Andrea, pela sua leitura. Tchau, gente. Bye, bye. Olá, pessoal, mais uma vez eu tô aqui com o Ricardo. E aí, Ricardo? Opa, tudo bem, Valdomiro? Tudo bem, pessoal? Opa, estamos aí, meu. Conundrum, cara, é um episódio que eu gosto pra caramba. Até ia te perguntar, você já tinha visto esse episódio antes? Já tinha visto. Eu até fico surpreso, cara. Começo a ver os episódios, assim, caraca, eu vi esse episódio. Eu fico pensando, assim, eu vi episódio pra caramba, velho. Fascinating. Ele é um tipo de episódio daqueles de perda de memória, né? Quer dizer, a tripulação, de alguma forma, sofre uma influência externa e perde a memória. É, na nova geração tem alguns episódios desse tipo aí, né? E uma coisa que eu tava vendo aqui na internet é que esse episódio, cara, ele era pra ter sido produzido pra 4ª temporada. E parece que na 4ª temporada surgiram muitas ideias, assim, em excesso até, sobre episódios desse tipo, de perda de memória da tripulação e tal, né? Uhum. É, inclusive tem um muito bom, né, da 4ª temporada, que é o Clues. Esse aí, cara, eu gosto pra caramba também. É um desses desse tipo assim, né? Assim, mas no caso aqui do Conundrum também é bem legal por causa das situações inusitadas, né? Aquele lance da Alferes Row com o Riker, aquele triângulo amoroso e tal. Isso aí acaba rendendo umas cenas engraçadas e eu acho que a resolução ela é bem satisfatória, né, cara? Eu acho boa a resolução do episódio, porque a nova geração tem, assim, ela tem uma tradição de ter vários episódios com uma premissa intrigante que você fica, caralho, o que, que vai acontecer no final? Qual que vai ser a solução? E acontece muito da solução ser não muito satisfatória, às vezes ser meio ruim, né? Nesse meio caso, bruxante, né? É, mas nesse caso aqui eu achei que, cara, redondo, assim, foi bem legal mesmo. Qual que é a sua opinião no geral aí do episódio, cara? Cara, eu gostei do episódio. É um episódio bem divertido. As situações por causa da perda de memória são hilárias, né? O Data como bartender... Ah, sim, já no começo, né? Bem legal, né? É, foi um bom pretexto que eles acharam ali pra criar essa situação. E isso que é legal, tudo no episódio, os pretextos pra criar situações, eles são naturais, né? Não parece que é forçado, assim. Aham. Qual que era o outro? Eu não me lembro do outro que você falou desse, pelo menos de nome eu não me lembro do episódio que teve perda de memória. Então, esse episódio chama Clues, ele é da quarta temporada e tal, né? E na história, eu lembro que assim, todos os tripulantes eles têm a memória apagada, menos o Data, porque a influência externa que a nave sofre para causar a perda de memória não afeta ele, né? Tanto que no final a resolução é que o Capitão Picard, ele ordenou, ele implantou deu uma ordem pro Data para que ele não revelasse para todo mundo que ele sabe do que tá acontecendo, né? É um episódio bem intrigante, assim, cara, é bem interessante a premissa dele, né? E também é bem executado e tal. Acho que eu sei qual que é, porque tinha alguma implicação moral, né? Se fosse revelado o motivo de por que eles perderam, né? Era porque a raça alienígena que eles iam encontrar, ela não queria o contato de forma alguma. E esse contato, se fosse feito, eu lembro que acho que ia causar a própria destruição da Enterprise, né? Aí eu me recordo que, assim, no final fica aquela coisa. Só o Data sabe do que ocorreu e eles conseguem evitar o contato com essa raça alienígena que é xenofóbica, né? Na verdade, o que aconteceu é que teve, acho que duas vezes que a memória foi apagada, né? Porque eles deixaram tanta pista que eles conseguiram ir atrás, né? É, exatamente, por isso que tem esse nome, né? Clues são pistas, né, em inglês, né? Então, é justamente isso. O legal é a maneira como eles invariavelmente acabam chegando à mesma conclusão. Eles acabam mesmo tentando, mesmo tentando não recuperar a memória dos eventos, eles acabam por dedução, né? Aquelas deduções deles científicas acabam chegando próximo do aquele resultado que eles querem evitar, né? Enfim, eu acho que eles devem ter pensado, os produtores, que a quarta temporada ia ficar recheada demais de episódios do mesmo tipo, por isso que acabaram deixando pra cá, né? Verdade, o pessoal fala assim, porra, né? Todo mundo apaga a memória do povo aí, vamos... É, porque querendo ou não, vai acabar, né? Acabou virando meio que um clichê de storytelling, assim, né? De plot, né? Então... É, porque na Voyage parece que já foi explorado em 3 episódios, um era um duplo, né? Ah, é o Workforce, né? O duplo Workforce. E o Nemesis. Affirmative. É, esse Nemesis, inclusive, cara, tava vendo até, no Memory Alpha tem, né, cara, falando que o Nemesis, a premissa dele é aquela ideia de que tem soldados que são reescritas as memórias pra... É tipo assim, vamos supor, pessoas caem num planeta, assim, a maneira como elas pensam são influenciadas pelo ponto de vista da guerra, para que essas pessoas lutem a causa dos outros soldados lá, né? Uhum. E parece que a história desse episódio aqui do Conundrum, inicialmente, a história que o Michael Piller queria que tivesse sido seguida, assim, a ideia desse episódio era que fosse mais ou menos como acabou sendo mais tarde o Nemesis, né? Uhum. Porque o Nemesis da Voyager, ele é até um episódio que tem uma resolução bem, assim, pesada, né? Uma parada que você para pra pensar ali, deixa, assim, sabe, tem um conteúdo assim, mais filosófico, né? O Michael Piller, ele até acha que esse episódio aqui, o Conundrum, não ficou satisfatório porque ele queria que tivesse esse contexto aí, mas, enfim, mais tarde acabou que rolou na Voyager, né? O Nemesis, ele é do começo da quarta temporada, até. Isso. E no caso, quem sofre essa lavagem cerebral é o Chakotay, né? Isso. um dos poucos episódios, na minha opinião, em que o Chakotay é interessante, assim, porque eu acho ele um personagem meio vazio, assim, né, cara? É pouco explorado, né? Dava pra fazer uma coisa melhor, tanto tempo de Void, dava pra fazer um negócio melhor com o Chakotay, né? Cara, mas você sabe que, na verdade, eu não acho que o tanto, não é tanto problema, assim, de... Tudo bem, tem uns problemas aí que poderiam ter explorado melhor, aquele lance dele ter a descendência indígena e tal, né? Uhum. Só que o foda pra mim, né, cara, que eu vejo muita gente reclamar, é que o próprio ator, o Robert Beltran, ele não tem carisma, né, cara? Ele é meio, né, então fica difícil, né, meu? É foda, né? Now start talking before I hurl you into the brig. Outra coisa também é que esse episódio aqui, ele é um bottle show, né? Mais um daqueles episódios feitos pra economizar uma grana ou porque excederam os gastos em episódios anteriores, né? E como eu já comentei outras vezes, acaba saindo muitos bons episódios pelo fato de não ter grana, né, cara? Então, assim, pelo fato de tentarem economizar. Tem que usar a imaginação. É, inclusive, ó, saiu uma notícia interessante aí da sequência do Into Darkness, né, cara? Vão reduzir o orçamento, né? Então, eu até tô esperançoso aí agora que talvez tenha um roteirinho melhor, né? Né, meu? Porque, porra, com menos grana, né, tem que pensar um pouco mais, tem que forçar o cérebro, né, meu? Outra curiosidade também é que, assim, por exemplo, o roteiro em si tá acreditado como escrito pelo Barry Schoenig, que só escreveu esse episódio, né? E a história é do Paul Schaefer também, só escreveu esse episódio. E só que, assim, não foi acreditado, mas, na verdade, quem escreveu a maior parte do roteiro foi o Joe Menosky, que já escreveu vários episódios de tanto de Nova Geração, quanto Voyager e Deep Space Nine, né? E é o tipo de coisa que não aparece oficialmente aqui, né? É outra coisa interessante, cara, nesse episódio aí, tem ótimos efeitos especiais, né, meu? Assim, tem cenas, assim, bem legais daquela base estelar lisiana lá, né, no final, né, meu? E sim, esse episódio aqui, ele até ganhou o Emmy de efeitos especiais naquele ano, né? O episódio foi, assim, a primeira vez que foi exibido foi em 92, né? No começo do ano, dia 17 de fevereiro. Eu fico imaginando uma coisa, você sabe que a quinta temporada da Nova Geração foi lançada recentemente nos Estados Unidos em Blu-ray, aonde eles estão fazendo um trabalho de remasterização e tal, como fizeram com a série clássica, tá ocorrendo mais ou menos com a Nova Geração. Eu digo mais ou menos porque eles não estão tendo que refazer todos os efeitos especiais, mas eles estão precisando remontá-los, ou seja, todas as montagens óticas que tinha que ser feito naquela época, no período pré-digital, tá sendo feito de uma maneira ainda mais moderna, que é, quer dizer, estão pegando, vamos supor, o que tinha sido feito antes e dando uma cara mais digital, deixando mais, assim, uma aperfeiçoada no que já tinha sido feito, né? Uhum. Inclusive, parece que é um trabalho hercúleo fazer isso, cara. Eu ouço falar direto, eu vejo no Twitter lá, por exemplo, quem tá coordenando isso, todo esse remaster desde a série clássica, é o casal lá, o Michael e a Denise Okuda, né? Ah, certo. Então, sim, eles falam, cara, o trabalho que isso dá, o caralho, ainda mais a Nova Geração, que tá dando mais trabalho do que o da série clássica, parece, pelo que eles falam. Porque tem que ficar pegando take por take, sabe? Tipo, ir no master, ir direto na fonte pra refazer. O da série clássica, meio que eles refizeram um CG total, não pegaram, tipo, exatamente o que foi filmado, até porque eles refizeram mesmo, né? Uhum. Tudo bem, refizeram em cima do original, em termos de ângulos e tal, né? Mas no caso da Nova Geração, estão tendo que pegar as fitas originais, digitalizar elas e daí você refazer as montagens. Cara, é um trabalho do caralho. Então imagino como é que isso aqui ficou. Se esse episódio já é bonito pra caralho, na versão original DVD aí, que é meio, né, meu, comparado com o Blu-ray é tosco, imagina essa versão atual, meu, deve ser foda pra caralho, né? Porra. E porque já na época ele já era um trabalho, era muito trabalhoso fazer esses episódios, né? Então, eu tenho uma revista aqui, cara, que ela era aquela revista oficial, acho que é aquela Star Trek Communicator, se não me engano, que tem uma entrevista lá com a revista é de 92 até 92, 93, né, na época da quinta pra sexta temporada, assim, né? E daí, tem uma entrevista lá com o pessoal da equipe de efeitos especiais lá, né? Porra, eles falando, assim, como é que era feito. E naquela época já tava começando a ter 3D, sabe? Algumas cenas, inclusive na quarta temporada, já tem algumas naves e alguns conceitos que já são feitos inteiramente digitais, né? Em CGI, né? Então, foi até meio pioneiro pra época, assim, fazer efeitos especiais digitais numa série de televisão de ficção científica. Então, quer dizer, a Nova Geração, ela carrega mesmo essa coisa de ter sido visualmente pioneira em diversos aspectos, assim, né? Bom, Ricardo, o episódio então começa com aparentemente eles tendo encontrado indicação de vida inteligente, né, cara? Eles até falam que é no sistema Epsilon alguma coisa, né? Epsilon Sila. Enfim, quando começa o episódio, a gente tem já uma, vamos supor, um gancho de uma referência direta à série clássica, né? Que seria o lance do Data e a Troy jogando o famoso xadrez tridimensional, né? Isso. Só que, cara, é legal a ceninha e tal, mas eu só não acho crível que eles tentem reproduzir isso, que era uma coisa que mostrava mais, vamos supor, o Kirk e o Spock jogando o xadrez, né? Inclusive no piloto, no primeiro piloto oficial, digamos, que é o segundo piloto, né? A estreia do Kirk, que é no Where No Man Has Gone Before. Por exemplo, começa os dois jogando e aí o Kirk surpreende o Spock porque ele daí mostra aquela coisa de ser humano e tal, e que o Spock é tudo totalmente lógico, e daí ele não consegue às vezes sacar. Quer dizer, tudo bem, ele sendo um alienígena, dá pra entender, né? Por mais que ele tenha uma mente muito aperfeiçoada. Mas no caso do Data, que é uma máquina, de fato, cara, eu não acho que a Troy ia surpreender com alguma jogada uma máquina, cara, sabe? Ah. Isso aí eu achei que deu uma leve forçadinha pra criar essa... Tudo bem que a cena é legal, mas você acha mesmo, cara, que ele é um android, um cérebro opositor, no século 24, porra. Faz milhões de cálculos por segundo, não condiz com a verdade, né? Não, acho que aí deu uma forçada nesse lance aí. It's a fake. O que eu acho que valeu disso tudo foi a justificativa pra daí ele ter que, digamos, pagar por ter perdido, né, pagar a aposta, e aí ele vai lá, vai pra trás do balcão do Ten Forward lá, né? Uhum. Então isso foi legal, serviu como essa justificativa. Agora, a Troy ganhar do Data ali, sinceramente, cara... Difícil, hein? Difícil. O começo do episódio é pra estabelecer, né, um dia normal e tal, e de repente ocorre esse evento que vai desestabilizar tudo isso daí, e o lance da perda da memória, né, cara? Uhum. E uma coisa que eu acho legal, né, mostra lá a doutora lá fazendo uma... Tem uma tripulante que ela... Eu não lembro, ela sofreu uma distensão muscular porque ela tava no holodeck, né? Provavelmente, acho que ela tava... Ela tá com traje de banho? Não lembro se ela tava surfando, o que ela tava fazendo. É, ela tava na piscina, alguma coisa assim, né? É, engraçado que esse é o tipo de coisa que ocorre direto com o O'Brien, né, cara? Desde a época da nova geração e, inclusive, depois na Deep Space Nine também. Que ele desloca o ombro, né, meu? Fazendo caiaque, né? Que ele gosta de fazer os esportes radicais, assim. Essa tripulante aí, que ela tá no... tá fazendo esse papel, né? Essa tripulante que tava na piscina, ela... o nome dela é Liz Vasey, né? Liz Vasey. Ela ficou famosa no CSI, o CSI original, né? Ah, é, cara? Ela, não sabia disso, não. Que ela fazia uma técnica de laboratório, né? Uma perita no... da área técnica, não aquele pessoal que vai pra rua mesmo, né? E que ela ganhou uma certa importância durante a série, né? Tanto é que ela era uma pessoa que gostava, ela meio que tinha uma tensão romântica com outro cara do laboratório, que é meio antissocial, mas que depois o cara vai ver, o cara é fascinado por série de ficção científica, bem estilo Star Trek, né? Tanto é que tem um episódio que eles descobrem isso, e eles estão, tipo, numa convenção, numa Comic Con, numa convenção, e os caras estão até uniformizados, né? Parecendo bem Star Trek. Achei mó barato quando eu vi essa referência dela, assim, eu falei, caraca, velho. Legal isso, hein? Muito louco, cara. Mas olha só, essas coisas de referência, cara, às vezes fica muito... Sério, às vezes fica meio caído, assim, cara. Eu lembro, por exemplo, você assistiu aquele filme que é do Tom Hanks, cara, é aquele O Terminal, né? The Terminal. Ah, sim. Sei. Que tem a Zoe Saldana, né? É. E ela faz... Tem? A Zoe Saldana tá lá? Tá, cara. Ela faz uma... Ela trabalha, tipo, no... ali na parte de aprovando os... Eu lembro que ela aprovava os documentos, passaporte, pra pessoa poder viajar, ver o visto da pessoa, essas coisas, né? Ah, tá. E aí, né, meu, tem uma hora lá que ela fala pro Tom Hanks que ela... O que ela gosta de fazer é, tipo, ir em convenções, né, de Star Trek e tal. Ela gosta de ir fantasiada de Janice Rand. Ela até fala isso, cara. Tá ligado? Uhum. Só que aí, o foda é que no final, né, depois de tudo isso aí, quando ela vai, ela, porque assim, o Tom Hanks tá, tipo, agitando um carinha lá, que ele virou amigo dele pra ele que tá afim dela. Aí tem uma hora no final que ela faz a saudação vulcana, cara, só que tudo errado, cara. Sabe aquele, é típico de quem não conhece e faz a saudação vulcana com o polegar colado na mão, assim, sabe? Não, ela faz exatamente isso, cara. Aí você vê, porra, que merda de referência, né? Primeiro fala que é Trekker pra... fazer essa bosta tudo errada aí, né, meu? Ah, é que depois o Spock ensinou ela direitinho, ué. É, não, mas sabe aquela coisa de descuidado, assim, coisa descuidada de produção, assim, de... Uhum. É lógico que é uma coisa menor, mas pra gente que é fã, a gente saca na hora, né, meu? Tudo errado. Nesse episódio de CSI que eles fazem a referência à jornada, porque eles não falam que é jornada, né? Eles uhum. falam que é uma série de ficção, mas todos os moldes é referente à jornada, né? Você vê que é nitidamente uma referência. Aí tem um cara que fala assim, ah, ó, tem esse analisador de não sei o que é da série original, né? É por tantos dólares, né? Fala assim, pô, tá barato, né? Não é tão barato assim, mas, pô, é original, eu vou comprar, né? Aí dali a pouco aparece o cara vendendo a mesma coisa pra uma outra pessoa, né? Fala assim, puta, é bem coisa de fã mesmo. Você nem vê o preço, o cara já tá comprando. E eu tava vendo aqui, ó, sabe esse ator aí que fez o tal do comandante, entre aspas, Kieran McDuff? Aham. Uhum. Que ele aparece do nada na ponte aí no começo, já no teaser, né, meu? Depois que eles sofrem aquele problema ali que vê uma sonda, aparece aquilo até, né, que causou a perda de memória e a alteração nos circuitos, nos dados da nave, o caralho. Aham. Uhum. É, uhum. Ele aparece lá. Esse ator, ele chama Eric Anderson, né? Certo. E uma curiosidade, ele participou de várias séries, né? Quantum Leap, até Melrose Places, aquele... ER, NYPD Blue, caralho. É, mas eu achei interessante que ele foi uma das vítimas do Jason, cara, né? Sexta-feira 13, parte 4. Nossa, hein? Que ano foi isso? É, então, deve ter sido 80 e tralalá, né, meu? Sei lá. É. Parte 4, não lembro agora que ano que é, né, meu? Mas, é, enfim, né? E, inclusive, você vê, ele, é, tirando a Michelle Forbes, né, que é a Lou Larin, que já é uma personagem que na quinta temporada ela é... aparece de vez em quando, né? Mas enfim, ela é uma personagem da série mesmo. Tirando ela, que é a atriz convidada no episódio, tem uma tripulante que é creditada como Christine e um tripulante que não tem nome, que é acreditado sem nome, é, né? Christian é ela, é a Liz Wazey. Ah, é ela, então? É. Don't you understand? Ah, tá. Então, quer dizer, os atores convidados seria ela, a Ro Larin, né? Que, digamos que já é da série, mas, enfim, convidada pra esse episódio. Esse comandante Kieran aí. E tem mais um tripulante, que, inclusive, é acreditado... É só... A gente tem aqui o nome do ator, né? Que é o Eric Weiss, ou Weiss, né? E que ele não tem nome como tripulante, apenas um tripulante, né? Então você vê, em termos de elenco, assim, bem simples, né, o negócio. Eu acho que eles até chamaram a Michelle Forbes como uma maneira de tentar deixar o episódio ainda mais interessante pelo fato de ser um episódio barato, entre aspas, né? Aham, certo. Assim, eu digo barato, entre aspas, porque, querendo ou não, os efeitos especiais ali devem ter custado, né, cara? Depois da parte mostrando o cotidiano, tá o Hiker dando uma comida de rabo na Ro, né? Falando que ela tava... que ela mexeu nos protocolos de navegação, tudo, né? Que há anos os navegadores fazem aqueles procedimentos, aí ela... e ela bem arrogante, fala assim, e eu melhorei, né? Navigators on this ship have been doing flight handling assessments the same way for years, Ensign. And I found a better way. Então, você sabe que esse episódio aqui, o Conundrum, ele é o terceiro episódio que ela aparece, né? Ela não apareceu tanto assim na série, né? Inclusive, eu tenho aqui, ó, foram 8 episódios apenas que ela apareceu, né? É, e todas, o que eu acho interessante é que todas as aparições dela, cara, ela parece que, cara, a atenção toda fica voltada pra... É, tipo assim, ela é tão carismática que você fica atraído, não só pelo fato dela ser linda, né, cara? Mas ela tem muito carisma, cara, essa atriz, né? E assim, a personagem, cara, chama muito a atenção quando ela aparece, assim, pelo menos pra mim, cara. Puta, a primeira vez que eu vi a Ro Larin, eu meio que me apaixonei por ela, cara. Eu acho ela muito foda, assim, tá ligado? Não, ela tava com 27 anos quando ela tava fazendo esse personagem. É, não, 27 hoje, nesse episódio, né? Hoje ela tá com 48, cara. Pô, mas ainda tá uma gatona, cara. Ela tá uma tiazona. É, né? Ela era pra ser reaproveitada no DS9, né? Ah, é, tem toda uma história, né? Só que ela foi um daqueles casos em que ela recusou continuar em Star Trek. Inclusive, ela ia ser quase que uma protagonista, porque ela é, digamos, a Kira, digamos que é a primeira oficial do Cisco, né, cara? Uhum. É, entre aspas, assim, né? Tanto é que no episódio que ela aparece pela primeira vez, que é o Ensign Row, né? Alfred Row. Nesse episódio é introduzido, não só ela, são introduzidos os bajurianos como raça inteira, né? Representados por ela, né? Uhum. Então, você vê, e o Ensign Row já era um episódio de preparação de universo pra Deep Space Nine, entende? Uhum. Tanto é que lá... Mas já estavam com a ideia de fazer o DS9 quando eles fizeram? Já, na quinta temporada da nova geração, já começou começaram todos os preparativos, né? Eles começaram a... Por exemplo, o episódio Ensign Row só foi criado pra preparar terreno pra Deep Space Nine, né? Inclusive, nesse episódio são introduzidos os bajorianos, toda aquela questão da ocupação em Bajor já é discutida nesse episódio, entendeu? E os Cardassianos mesmo foram criados na nova geração, mas então os bajorianos por consequência, quer dizer, toda essa... Já na quinta temporada da nova geração já tem muito do que vai ser a Deep Space Nine, porque, querendo ou não, olha só, a quinta temporada, a dali a um ano, é bem no meio da sexta temporada da nova geração que estreia Deep Space Nine, entende? Uhum. Então, tanto é que é interessante, né, você pensar que o penúltimo ano, quer dizer, da sexta temporada até o final da nova geração, da sexta até o final da sétima, as duas séries, elas eram exibidas simultaneamente, né? Ah, tá. Inclusive, até tem um crossover, meio crossover entre Deep Space Nine e Nova Geração, no episódio duplo Birthright, em que eles vão até a Deep Space Nine, na estação mesmo, tem uma cena lá que o Riker e a Beverly estão andando pelo promenade, e aí o Dr. Bashir vai pra Enterprise, né? Então tem um lance assim, né? Não chegaram a fazer um crossover mais foda, que era uma coisa que deveria ter acontecido na Guerra Dominion, né? Não chegou a esse ponto. Então, você vê, é legal você assistir, assim, por exemplo, os Cardassianos são introduzidos no episódio da quarta temporada com o O'Brien, que mostra que o O'Brien tinha lutado na Guerra Cardassiana, né? Então... é verdade. Tanto é que eu não gosto de Cardassiano, né? É, então, por causa desse episódio da quarta temporada da nova geração, que é foda pra caralho, que chama-se The Wounded. Puta, esse episódio é muito bom, cara. E daí eles aproveitam, a questão dos Cardassianos pra esse lance dos Bajorianos na quinta temporada pra criar já esse universo todo que vai ser bem mais explorado em Deep Space Nine, né? Que a ideia é aquele negócio, né? A nova geração, cara, ela realmente era uma série de sucesso em audiência, né? Então eles tinham que trazer elementos da nova geração pra essa série nova, que aliás ia ser um desafio pelo fato de se passar numa estação espacial e tal. Então eles tinham que ter elementos familiares. A Ro Laren era pra ir pra lá, cara. E é interessante que quando a Michelle Forbes ela recusou essa participação na... Aliás, uma coisa muito corajosa da parte dela, ela recusou uma carreira inteira, digamos, em Star Trek, quer dizer, uma continuidade nisso. Mas diferente, como ela é uma atriz talentosa de verdade, cara, isso não afetou a carreira dela, entende? Tanto é que ela participou de outras séries depois e tal, e até hoje aí tá trabalhando fazendo séries e caramba, né? Então, ela, diferente de uma Denise Crosby, que não tem talento, assim, né, meu? Então ela largou Star Trek achando que ia conseguir coisa melhor, se fudeu, teve que depois voltar fazendo aqueles filmes lá, Treks 1 e 2, lá, né? E ela ficou implorando, tem mais, ela ficou as partes de fofoca novamente aí, né, meu? De Star Trek, por trás dos bastidores aí, né? Ok, a última do dia! Porque assim, ela depois, o lance da participação dela como a Sela, é a Sila, né, que é aquela romana, filha da Tasha Yar do universo paralelo e caralho, aquilo lá foi uma parada que ela ficou insistindo pra ela voltar pra série, entendeu? Ela que trouxe a ideia e tal, porque ela tava, meu, já desesperada, não conseguiu porra nenhuma depois que largou a nova geração, então ela, entendeu? Ela foi tentando, dando ideias pros produtores pra tentar voltar de qualquer jeito. Tudo bem que foram ideias boas mesmo, ficou legal a participação dela depois, né? Mas enfim, ela perdeu a chance de ter continuado até o final, ter feito os filmes, né, mano? Enfim, né? Cara, demos uma desviada foda falando dessas paradas aí, que é legal de falar, mas vamos voltar pro episódio aqui, bicho. Cara, uma outra hora a gente fala mais detalhadamente sobre Ro Laren, cara, porque eu adoro falar sobre Ro Laren, cara. Às vezes eu acho que um dos motivos pra eu criar esse podcast foi pra, por exemplo, falar de Ro Laren, cara. Puta, adoro. The line has to be drawn here. This far and no further. Meu, é sério, cara. Eu lembro que na época do Orkut, eu criei uma comunidade da Ro Laren. Tinha pouca gente, assim, né, meu? Mas, porra, sabe? Porque realmente eu fiquei vidrado nela, cara. E o legal dela é que ela tem uma resolução bacana nela. O arco dela se fecha no último episódio que ela participa, né? Mas, enfim, cara. É melhor... Meu, se deixar, eu fico aqui tentando falar só de Ro Laren. Bom, vamos voltar lá no episódio. O interessante é que quando aparece aquela nave que tá sondando, o Picard, ele é aconselhado a levantar escudos de imediato, porque é uma nave desconhecida e tal, né? É uma tecnologia diferente, não sabe quais são as intenções da nave. Legal do Picard, em primeiro momento, é legal isso, dele não querer ativar os escudos e querer mostrar, tipo, good faith, né? Uma atitude positiva pra... Porque isso aí é bem o típico, é bem típico do que Star Trek representa, né? Quer dizer, não é um capitão beligerante, né? Não é um cara... Isso é uma coisa bem Picard também, né? Isso é legal isso aí. É engraçado até a expressão que ele faz... É, levantar escudos, né? Assim, fazer o quê, né? É, ele faz levantar, né? Levanta os braços assim, tentei, né? É legal mesmo. Let's begin this with a show of good faith. Sir, the scans are now matching the frequency of our optical data network. It could be an attempt to access our computer system. Scanning intensity is increased by 1500%. Mas enfim, nesse aí é mais ou menos onde vai ter o desfecho mesmo do teaser, né? E porque nesse momento vem aquela sonda, todo mundo passa por esse problema, quer dizer, é nessa hora o Data tá lá servindo aquela bebida interessante lá pra Diana, né? Bebida colorida, o caramba. Tamara Sunset. Isso. Eu achei mó legal o efeito que fez, assim, que o cara deu o Data deu um peteleco no cristal e ele começou a mudar de cor. Eu falei, olha que legal. É legal, né, meu? Isso aí ficou interessante mesmo. One Sumerian sunset, made in the traditional style. It's beautiful. Passam por esse scan, essa sonda, caramba. É lógico que assim que termina o teaser, né? Aliás, uma boa maneira de terminar, né? Eu gosto desses episódios que começam... Cara, isso vem desde a época da série clássica. Aquele mistério que termina e vem a abertura e você não sabe o que vai acontecer, né? Isso é bem legal. Mas, ao mesmo tempo, é interessante notar que aparece um tripulante esquisito ali, né? Algumas pessoas acham que ficou muito óbvio a maneira como foi colocado toda essa... Sabe? A maneira como esse episódio foi preparado pelo fato de colocarem cara estranho, quer dizer, a atenção sua já vai pensar, assim, a sua atenção vai ficar, pô, com certeza esse cara tá envolvido com a parada, né? Mas, eu achei legal que, ao mesmo tempo, isso aí é uma coisa que eles não tentam esconder muito tempo que o cara tem a ver. Tanto é que, quando eles conseguem depois ter acesso aos arquivos pessoais, aquelas fichas dos personagens do pessoal da ponte, aparece que ele é o primeiro oficial, né? Então, sim. O que acontece? Já dá a entender que ele mesmo alterou, ele, a raça dele, enfim, ele é responsável direto ou indiretamente pela alteração desses arquivos que coloca inclusive coloca o Data como o chefe de operações, algo do tipo, né? E o Riker como sendo o segundo oficial, porque na verdade o segundo oficial é o Data, né? E sem falar que também já foca a atenção no cara. Eu falo assim, pô, o cara é responsável, mas por que que ele é responsável? Por que que ele tá fazendo isso, né? Já foca a atenção no personagem, dito entre aspas, principal na situação, né? Looks like we're all in the same boat. Make that the same starship. But who are we? Yeah, what are we doing here? Enfim, eles estão ali na ponte, né? Logo quando começa o primeiro ato, né? O interessante é notar esse lance de que eles não têm memória, a memória tipo a curto prazo, mas eles ainda têm a memória, quer dizer, eles sabem operar o que eles operam, vamos supor, os consoles, eles têm ideia mais ou menos do que eles, das habilidades que eles têm, mas eles não sabem quem eles são, né? Isso aí ficou legal. Eu achei que ficou legal. Sim. É interessante porque mostra que as decisões que eles vão tomando estão dentro do caráter deles, de como eles reagiriam, né? Eles acabam reagindo da maneira que os personagens reagiriam nessa determinada situação aqui, né? Então, eu achei legal pra reforçar o que são os personagens, cara. Eu achei legal isso aí. Por exemplo, o lance de que o Picard, naturalmente, ele tem a habilidade de comando, de ser o líder, de ser justo, de tomar melhor decisão, né, meu? O lance do, né, o Worf ter sempre aquela coisa de ser mais óbvio no sentido da agressividade, né, da precaução, né, à toa que é o oficial de segurança, aquele jeito Klingon dele, né, meu? Tudo isso aí, cara, eu achei que ficou muito legal mesmo, porque foi natural, cara. Foi tipo no passo a passo, nas resoluções. Por exemplo, o LaForge, sem ele saber, ele já começa a mexer nos consoles, sabe, relacionados à propulsão, tudo, né? A comunicação, quer dizer, a parte da engenharia, né, meu? Isso aí ficou, cara, isso aí foi uma parada bem, bem bacana de, assim, na escrita do episódio, né? E outra coisa, pro desenvolver do episódio, né, foi muito inteligente, porque conforme o episódio vai rolando, a gente vai descobrindo por quê. que ele, aconteceu esse negócio de eles perderem a memória. Ia ser muito difícil explicar como é que eles foram assim. Eles perderam a memória, não sabem quem são, não perderam as habilidades. E pra executar a missão que eles acham que foram designados, né? Puta, isso aí foi legal. A ideia, né, de... Interessante essa ideia mesmo do, desse... A raça dele, no final, é revelado que são os Satarans, né? Satarans, acho que é isso, né? E que bolar todo esse plano e tentar implantar, nos tripulantes, né? Na Enterprise, de que eles têm essa missão que é de destruir o inimigo dele, né? Isso que é, achei legal, assim, né? E ele... Ia ser difícil explicar isso. Isso se eles esquecessem tudo, né? Cara, mas olha só, apesar dessa história ter sido muito bem bolada mesmo, assim, de que é um roteiro inteligente e tal, tem uma falha aí que eu não tinha reparado, só dando uma olhada pesquisando na internet, ontem mesmo, né, eu tava vendo isso, que eu não tinha me ligado. Mas veja bem, na hora em que mais pra frente, né, quando é revelado lá, que mostra o perfil dos personagens ali, né, de todo o senior staff, do pessoal que tá na ponte, né, que, por exemplo, o Picard é mesmo o capitão, para pensar uma coisa, se o cara teve acesso a mudar as informações todas, por que ele já não colocou que ele era o capitão nessa merda? Não é verdade? Porra, ia eliminar todo esse problema, velho, dele ter que convencer o Picard, ter que convencer o Worf a fazer um motim, sabe? Não ia precisar de nada disso, cara. Não é verdade? Verdade, é. Isso é uma falha fenomenal, assim, né? Se for parar pra pensar, né? Porque não faz sentido, né? Pô, se ele conseguiu... Se ele alterou lá os registros, ele poderia ter alterado pra isso também. Seria até mais fácil, né? Não, com certeza, né? É foda, né? Eu não tinha reparado... Já vi esse episódio, mas acho que essa deve ter sido a terceira vez que eu vi. Eu não tinha reparado nessa parada, cara. Pô, é foda, eu né? Também não. Eu nunca pensei nisso, não. É foda. Mas, ó... Mesmo levando isso em consideração, né, e alguns outros pormenores, né, outra coisa também que daria pra falar que seria, de repente, um furo, é que como que essa raça, que são os Satarans, eles têm essa tecnologia foda de mexer com toda assim, a tecnologia da nave em termos de mudar registros, ou mesmo, né, conseguir mexer na memória positrônica do Data lá, cara, pra alterar também. Não tem tecnologia suficiente pra destruir outra raça. É, porque o pretexto é que eles não têm tecnologia suficiente pra isso, mas se eles têm tecnologia de informação suficiente, meu, é incoerente isso, né, meu? Enfim, né? No teaser tinha mostrado a Rolaren e o Riker tendo, assim, eles estavam em conflito, né, aquele negócio, né. E aí é legal ver eles se entendendo, né, bacana, assim, eles conseguem, na parte de operações, né? Por exemplo, eles têm a ideia, né, quando eles falam que eles vão dar uma olhada no resto da nave pra ver se todos estão sofrendo do mesmo problema, então eles parecem concordar em tudo nesse começo aqui, né, meu? Quando eles perdem a memória, né, interessante isso, né? E é através disso que aos poucos eles vão até desenvolvendo, assim, uma atração. Afinidade, né? E que na verdade é aquele negócio que a Beverly fala no final, né? Que na verdade, de repente... Beverly não, a Troy. Não, a Beverly... Ah, não, tá certo. A Troy, é isso mesmo. A Troy fala, né? Que às vezes é um desejo latente que tava lá, só que, né, eles colocaram pra fora quando perderam a memória, né, cara? O negócio foda, né? Aquele negócio da tensão sexual, né? É realmente um ugly feeling. Eu não gosto de ser fora de controle. Bem, nós vamos ter que depender um do outro se vamos passar por isso, ok? Aliás, falando em sexo, o Riker nesse episódio se deu bem pra caralho, né? Porra! A Ro se joga pra ele, vai pro quarto dele, mais explícito que isso. Porra. Só se ela abrisse a porta do pelada, né? Cara, isso que é da hora da Ro, né? Ela tem atitude mesmo, né? Fala o que pensa, faz o que quer. Era isso que era da hora. Porque assim, ó, o foda da nova geração, você pega as personagens femininas, assim, por mais... Por exemplo, a Crusher é carismática, é legal. A Troy, né? Mais ou menos, às vezes sim, às vezes não. Mas as duas, elas não têm, cara, metade do carisma da Ro Laren, assim, cara. É foda. Elas, sabe, tipo, a Rolaren tem muita personalidade. Na verdade, ela tem mais personalidade que todos aí, se for parar pra pensar, sabe? É uma coisa que eu já vi umas críticas fortes, assim, que eu até concordo, cara, que os personagens da nova geração, no geral, tirando, sei lá, o Picard, o Worf, o Data, no geral, eles são meio sem personalidade. Eles não têm muito, sabe, eles carecem um pouco de... de carisma mesmo, sabe? É, o LaForge, por exemplo, eu considero o LaForge um personagem fraco pra caralho, cara. Ele não tem nada de... Sabe, ele é o cara com o visor, ponto, sabe? Pra mim ele parece um estereótipo, assim, sei lá, meu. Mas a Ro, cara, ela foge às convenções, cara, de tudo que tinha sido feito até então. Até essa fase aqui, digamos, da nova geração, ou seja, da série clássica pra cá, nova geração, não tinha um personagem tão forte assim, cara, sabe? Tipo, mesmo na série clássica, você tem vai, o Kirk, que é um cara de personalidade muito forte, o McCoy pra caralho, né, cara? É, uhum. E a Ro Larry é como se fosse um personagem na pegada, sabe, em termos de personalidade, na pegada McCoy, assim, né, meu? Então, é uma coisa que na nova geração não tem muito, né, cara? Tudo bem, o Picard é um puta personagem, mas ele é muito, assim, ele segue bem à risca as regras e tal, né? É... A Ro é mais espontânea. Totalmente, cara. Você vê, bem o que... Tanto é que ela fala, né, assim, você quer que eu seja um tripulante modelo, né? Aí o Riker fala assim, as regras existem pra serem seguidas, não pra ser mudadas só porque rolaram quer. Essa fala poderia ser assim, você quer que eu seja mais um desses personagens desinteressantes que tem aqui? É foda. Não, é foda, cara. A nova geração ela é interessante pelo fato de contar várias histórias que não dependem de um trio principal, que nem na nova na série clássica, porque na série clássica é tudo em torno do trio, né? Do triunvirato lá, Kirk, Spock, McCoy, né? Agora na nova geração eles conseguiram mesmo contar várias histórias com todos os personagens, só que, na minha opinião, só metade deles é realmente interessante, cara. Porque, na boa, assim, cara, tem, sei lá, por exemplo, a Troy, o LaForge, eu não acho que eles são legais, nem fudendo, cara. São, tipo, funcionam pra determinados episódios, mas são... Até o Riker, cara, ele poderia ser bem mais interessante do que ele realmente é, sabe? Então, enfim, né? Eu acho que a Ro Larry deveria ser um personagem que tinha que ter começado desde o começo, assim, e deveria ter mais personagens como elas. Inclusive, se fizesse uma nova série de Star Trek, acho que tinha que pensar nisso, cara. Por exemplo, na Deep Space Nine, os personagens já são todos assim, já são todos mais interessantes, assim, já tem carisma, assim, né, meu? Uhum. Pelo menos a maioria deles, assim, né, meu? Inclusive os personagens secundários, né? Nesse ponto de caracterização, a Deep Space Nine foi melhor, cara, em personagens, assim. A DS9, os personagens de apoio eram mais interessantes que os principais, né? Salvo algumas exceções, né? Aquele Rom, irmão do Quark, eu achava ele um saco, cara. But what if Lita turns out to be just like Nog's mother? What if I can't make her happy? What if this is the biggest mistake of my life? What if Rom? Não, mas eu digo tipo o alfaiate era assim, super não. Legal. Isso, Quark mesmo. O Quark não dá pra falar que ele era o principal. Ele era um de apoio, mas ele acabou ganhando um puta destaque, né? Não, mas ainda assim o Quark ele faz parte do elenco principal, digamos. Ele não é, sabe, é aquela presença marcante que nem o Cisco da vida, mas ele é o elenco principal. Agora, se eu falar, tipo, por exemplo, de elenco de apoio, que nem você falou, o Garak, o próprio Wei-Yun, né, cara? O Wei-Yun. A gente tem um monte, né, cara? Por exemplo, o Damar, né? O Damar, o Gul Dukat. É. Então, a fundadora. Pô, depois vai aparecendo uma porrada, né, cara? Já rumando pro final, assim. O próprio General Martok, que a gente falou no podcast anterior. Então, assim, tem muito mesmo, né? Na Voyager, eu acho que é um mix, assim, mais ou menos do que fizeram na nova geração e na Deep Space Nine. Quer dizer, tem personagens desinteressantes, tipo Harry Kim, mas ao mesmo tempo tem 7 de 9, Doutor Holográfico, que é legal pra caralho, foi bem desenvolvido, né? Bom, se for falar de todas as séries, um dia a gente vai fazer um podcast falando sobre essas coisas mais especificamente, né, cara? Comparando uma com a outra e tal. Mas, enfim, no geral, a nova geração, se não fosse algum, assim, se não fosse pelos roteiristas, alguns roteiristas que eram mais ousados, se deixasse na mão do Roddenberry, que era no começo da nova geração, cara, nem o Picard tinha personalidade direito no começo, cara. Era um negócio, era uma coisa que os roteiristas reclamavam muito no começo, que eles não tinham muita liberdade pra ousar com os personagens, que o Roddenberry ele começou a ficar, nova geração ele começou a ficar muito certinho, cara, ele deixou tudo muito, sabe, com menos emoção que nem era na série clássica, pelo menos no começo da nova geração era assim, né, depois começaram a ousar mais quando o controle total já não era totalmente dele, né. A época que entrou o Rick Berman, né? Uhum. E o Michael Piller, tal, começo da terceira temporada, né? Então, enfim, é uma longa história isso daí, mas vamos continuar aí. Riker e a Ro Larry estão ali dando uma olhada em tudo. A Troy, ela fala que ela tem alguma empatia, tem os poderes empáticos dela, né? Ela até olha pro Riker e revela, assim, lá, fala que sente diferente quando olha pra ele, né, meu? Então, é aí que é legal, né? Começa a formar o triângulo amoroso a partir daí, digamos, essa história, né? Just for a moment, you seem familiar. You remember me? Not exactly. I mean, I don't know who you are, but there's something about you. É, antes mesmo disso, né, que eles fazem uma análise da nave na ponte, é engraçado você ver o Worf sentado na cadeira de comando, né? Puta, isso foi outra parada muito louca nesse episódio, meu. Ficou bem legal esse lance aí do Worf naturalmente achando que ele que tinha que ser o comandante ali, o capitão, né? Porque... Certo. Mas ele tava tendo atitude, né? É, mas então, isso aí que foi legal. Naturalmente, os personagens iam reagir assim mesmo. Isso foi da hora, porque... Tem a ver com o que eles são, assim, como eles são, como, assim, a caracterização deles ficou bem em cima. Uhum. Tipo assim, desenvolver todos eles sobre um novo prisma, mas dentro de como eles realmente são, né? O Picard sendo muito ponderado para tomar decisões, respeitando a opinião dos outros, o Worf já querendo, na verdade, tomar a frente, querendo cada vez mais privilegiar o ataque, né? Porque ele fala toda hora, né? A gente tem que se preparar para atacar. É legal que o Picard fala, não, mas a gente tem que primeiro fazer uma varredura de diagnóstico da nave, porque como é que a gente vai ter certeza de que... É legal quando ele fala, se a gente vai depender tanto dessas armas, a gente tem que fazer um diagnóstico para saber que elas vão funcionar direito, né? E o Worf concorda, quer dizer... Você vê como o Picard ele realmente toma as melhores decisões, né, cara? Isso que é legal, né? We now have full tactical control. We should run a complete diagnostic on all command systems. A full diagnostic would require us to take our systems offline. We would be defenseless. If we're going to trust our lives to these systems, we should be certain that they're not going to fail. The computer was damaged. Some processors might still be down. Proceed with the diagnostic. O Worf acaba concordando, né? Mesmo com aquela cara de tá, né? Mas ele concorda. E esse comandante Kieran aí, que tá sempre no... É legal que ele tá sempre no ombro do Picard ali, né, cara? Dando os conselhos dele, né? Sempre tentando influenciar, né, meu? Pra fazer o que ele quer, né? Porque depois, quando eles têm acesso às informações, aí é revelada a parada, né? De que eles estão numa missão, né? Que eles estariam numa missão de... que eles estão em guerra. A Federação está em guerra com os Lycianos, né? Que são essa raça, que na verdade é essa raça aí que esse Kieran aí pretende destruir, né, meu? Isso aí foi interessante também, porque o que fazer numa situação como essa, né? Tem a parte em que o Worf tá na sala do Picard, né? Na sala do capitão, lá sentado na cadeira do capitão, e a Beverly chega falando que das leituras em comum, que eles ainda têm memória de longo prazo, mas tá tudo bloqueado, né? E o Picard fala assim, tem como a gente desbloquear isso? O que que é necessário para fazer, né? E aí fala assim, que tem que acessar os dados médicos da tripulação. Coisa que mais pra frente eles vão descobrir que foi totalmente deletado, né? Ah, mas uma coisa interessante... É isso, bem mais pra frente. Mas uma coisa interessante quando ela fala isso é que daí ela fala se já pode iniciar esse procedimento. Só que aí o Worf fala que não vai dar porque eles estão fazendo um diagnóstico dos sistemas das armas da nave, não é isso? Uhum. É que ela precisa ver os exames de comparação precisa dos arquivos médicos, né? É, e aí o Picard fala, os registros médicos vão ser prioridade. Aí a Beverly agradece, o Worf já não gostou muito, né? Então, quando ela pede isso, interessante que o Worf olha com aquele ar de desaprovação, dizendo, não vai dar pra fazer isso agora, porque estamos rolando um diagnóstico completo. Coisa que ele não queria ter cedido, né? Porque ele queria já preparar as armas, que é o lance que eu falei sobre o Picard, tentando acabou convencendo ele de rolar mesmo o diagnóstico, né? Então, em termos de roteiro, isso aí foi muito bem bolado, quer dizer, eles foram obrigados a fazer esse diagnóstico, por causa dele não vai ser possível ver os registros médicos, ou seja, eles vão ter que esperar isso acontecer para depois olhar os registros, porque se eles olhassem os registros agora, em termos de roteiro, ia ser uma resolução muito rápida, quer dizer, eles já iam acabar sabendo, já iam acabar vendo que esses registros estão apagados, né? Uhum. Então, isso deu tempo na história para que outras coisas se desenrolassem enquanto esse diagnóstico está rolando, né? Uhum. Então, você vê, é o tipo de coisa que é uma solução que você pensa que, na verdade, é técnica, técnica, né? Eles pensam num problema técnico da nave para dar um tempo para outras coisas acontecerem, né? E daí só depois ser revelado que esses registros estão apagados. Então, assim, cara, esse roteiro foi bem escrito, cara. Assim, o passo a passo dele foi muito bem pensado, cara. E funciona, né? Funciona, né? Funciona. Então, tem algumas coisas que você pode pensar que talvez não sejam incríveis e tal, mas no geral ele é redondo. É um roteiro, no geral, redondo, assim. O Riker e a Ro, eles estão num bar panorâmico lá, né? E daí é onde eles falam com o Data tá lá servindo bebidas, não é isso? É. Bartender is an artificial life form. Can I get you something? A beverage? No, thank you. Yeah, I'm fine. Nesse momento, eles recebem a chamada que vem da ponte, dizendo para comparecer lá, porque o Laforte conseguiu acesso às informações que tem os registros deles, né? Para saber qual, os nomes deles. Não sabem, nesse ponto, eles não sabem ainda nem quais são os nomes deles, né? Eles não lembram disso, né? Uhum. Então, eles vão ver lá o registro nesse momento, né? Os registros, né? Só que são registros limitados, né? São só do pessoal que estava na ponte antes do ocorrido. Isso. Não, mas não só do pessoal que estava na ponte, né? Na verdade, tá assim. No episódio, descrito como uma lista biográfica que seria dos principais tripulantes da nave, né? Isso. Na verdade, essa lista de principais dá pra perceber o quê? Que foi manipulada pra dizer quem são os principais. Porque daí é onde é revelado que esse comandante MacDuff, digamos, que é esse personagem que apareceu aí do nada, ele é o primeiro oficial. Is there any list of the ship's senior officers? The crew manifest is available. Better than nothing, give me the crew manifest. Commanding Officer, Captain Jean-Luc Picard. Executive Officer, Commander Kieran McDuff. Second Officer, Commander William Riker. Operations Officer, Lieutenant Commander Data. Chief Medical Officer, Dr. Beverly Crusher. Ship's Counselor, Lieutenant Commander Deanna Troy. Chief Engineer, Lieutenant Commander Jordi LaForge. Security Chief, Lieutenant Forbes. Helm Officer, Ensign Ro Laren. Aí o Jorge consegue, o LaForge consegue acessar, né? Mostra que o cara é o capitão. O Worf atrás fica com os olhos arregalados. Uma coisa interessante é que nesses registros aí que aparecem, né? Você vê que tem muita informação ali que se você for pausar e olhar detalhadamente, você tem como se fosse perfis dos personagens completos, né? Inclusive no da Beverly, aparece assim, por exemplo, Offspring, Wesley A. Crusher, né? Que é o nome dele. Acho que é R. Crusher. Isso no Blu-ray dá pra ver com certeza nitidamente aqui. Deixa eu ver, eu não consigo identificar, acho que é Wesley R. Crusher, eu não lembro agora qual que é o segundo nome dele, mas enfim, aqui aparece o filho dela, o ano que ela se formou na academia, o local que ela nasceu, que inclusive não dá pra eu ler aqui na minha tela, cara, mas enfim, tem diversas, ó, nascimento, 13 de outubro de 2324, no caso da Beverly, então aparecem uhum. muitas informações que eu tenho a impressão que até então não tinha aparecido em lugar nenhum, né, sobre esses personagens, quando aparecem essas fichas deles, né. Tanto é que foi comentado isso no Alpha Memória, que foi onde que apareceu a maior quantidade de dados biográficos, né? No Memory Alpha tem uma seção lá só sobre dados biográficos que apareceram nos episódios, né? De todas as séries tem lá, né? Então... Tanto é que aparece também os dados biográficos do Kieran, né? Do MacDuff, né? Isso, que é onde... Fala que ele nasceu em 27 de setembro de 2334, que é filho de José e Liz MacDuff, né? Que entrou na frota em 2352 e se formou em 2356, coisa que é totalmente falsificado, né? Ele é falsificado, mas é legal dos outros personagens, né? Porque pelo jeito são dados oficiais mesmo, né? Ah, sim. Mas no caso, mostrando o grau de sofisticação pra alterar os dados. Né? Então, você vê tanta sofisticação pra alterar dados, não dá pra ter colocado lá que ele é almirante, sei lá, meu. Porra, caralho, velho. Sem contar que... Não, enfim, né? Esse é o tipo de coisa que passou batido mesmo no roteiro, né? E é bacana que o Picard assume de vez mesmo, né? Agora que ele sabe que é capitão, então vamos nessa. Ele vai tomando as melhores decisões, né? Aí sim ele tem autonomia pra tomar as decisões que são mais pertinentes, né? E o Worf pede desculpa pra ele por tomar autoridade que não era dele. É engraçado. Então, mas é engraçado, mas ao mesmo tempo você vê como que condiz com a personalidade do Worf, né? Aquele lance da honra, né, de que ele quer agir sempre por aquilo que ele acredita que é correto e tal. Então, isso que foi legal, cara, nesse episódio. Você te tirar a memória das pessoas, pensa bem, elas acabariam agindo do jeito que elas são, né? Mesmo sem saber quem elas são. I regret my recent behavior. I assumed an attitude of authority that was unwarranted. Mr. Wolf, we're all doing the best we can in a difficult situation. Think nothing more of it. Thank you, Captain. Depois disso que vem aquela cena que é uma cena de exposição, né, onde é jogado pra gente todas as informações, ou seja, o que foi alterado e qual é o plano, o que eles acham que eles têm que fazer, que é quando eles estão na sala de conferência e eles veem todas essas informações de que a frota tá em guerra com esses Lycianos, né, que é uma raça beligerante e que tem essa arma que interrompe o sistema da nave, de comunicação, de tudo, e as funções mentais dos tripulantes também, né, porque daí isso é a explicação do porquê que eles estão com essa memória, essa perda de memória e tudo mais. Então, é muito louco, né? Porque nessa hora parece que é um universo paralelo, assim, onde, meu, eles estão em guerra, que porra é essa, né, cara? Ficou legal isso aí. Aí pergunta qual que é a missão deles, né? E fala que eles têm que atacar o quartel-general dos Lycianos, né? This vessel is called the Enterprise. We are part of an organization called the United Federation of Planets. The Federation is currently in a state of war. With whom? The Lycian Alliance. They're a genocidal race determined to destroy us. The war has been going on for years. O legal é que a Troy, ela é a primeira a começar a questionar a veracidade dessas informações, né? Porque como ela tem a empatia e tal, então ela já tem uma, digamos assim, que o sexto sentido... Ela não tem um sexto sentido, mas um oitavo, décimo, né? Então ela fica, né, meu? Ela é a primeira... Incomodada, né? É, a se incomodar com isso, né? A não acreditar de primeira nisso daí. Uhum. Isso aí, mas aí você já vê a posição do Worf. Não, a gente tem que atacar. E o plano é bem bolado, porque fala assim, ó, a gente tem que fazer silêncio no rádio. Não, tem outras naves dependendo da nossa ação, não somos uma nave solitária, né? São todas situações em que você fica assim, meu, se isso for verdade, eu tenho que agir e seguir em frente, né? Não, como isso aí foi legal. Um soldado, né? Como parte de uma organização militar, se isso daí, se eu tô confiando nessas informações, eu tenho que seguir em frente, né? É, então, isso aí foi, cara, isso aí foi tudo muito bem bolado, cara. É, deixar eles sem opção, né? Eles ficam naquela, né, meu, fazer o quê? Seguir ordens, né, cara? Não tem o que se fazer, né? É. Então, é foda. Captain, there's been a great deal of damage to our computer system. Maybe we're not getting the correct information. What are you saying? That we get confirmation of this mission from our headquarters. If we use subspace radio, we will be detected. There could be thousands of lives at stake. Aí logo depois da sala de conferência nós temos o Riker acompanhando a Diana até o quarto dela e depois ele vai pro quarto dele, né? Ah, inclusive quando ele chega no quarto dele a gente tem uma curiosidade de prop aí, né? Não sei se você reparou ali. Ah, a estátua de Ryza? É, o chama Horgan, né? Que é Horgan. Um artefato Ryziano que é dado a todos que chegam lá, né? A história é essa, né? E quando eles chegam em Ryza, você carrega o Horgan se você tiver a fim de encontrar o tal do Jamar Haron, né? Acho que é esse o nome. É. Esse Horgan, ele é uma... É uma estátua de simbolização de sexualidade, né? De sexualização, alguma coisa nesse sentido, né? É, então, o que acontece? Esse lance do... Quando o personagem carrega esse objeto em Ryza, então, esse Jamar Haron, que significa que o personagem tá atrás, é justamente o coito sexual, cara. É justamente isso. É pra mostrar que... Vamos supor, você carrega o artefato pra mostrar que você tá atrás de sexo, entende? É isso. Oh, my God! Em vez de você carregar um objeto fálico, né? É, então. Um vibrador gigante, né? Você carrega isso. Carrega isso. E nada mais propício pra estar no quarto do Riker, né? É, por que não, né? É. Justo no quarto de quem que isso não ia estar, né? A primeira vez que isso aí apareceu foi no episódio Captain's Holiday. Aliás, Ryza aparece pela primeira vez não cronologicamente, mas em termos de produção. Foi no episódio Captain's Holiday da terceira temporada, quando o Picard sai de férias, lembra? Que ele tira uns dias de licença e tal. E episódio bem legal, inclusive, né? E daí, mais pra frente, Ryza é citado em todas as séries subsequentes. antes, né? Esse foi um conceito que foi introduzido pela primeira vez na nova geração, o planeta Risa, mas é óbvio que depois, em termos de retcon, foi, vamos dizer, que faz parte de toda a cronologia, tanto é que em Enterprise, eles também vão pra Risa, né? Tem um episódio lá que o Capitão Archer, junto com a Hoshi, o Trip e o Mayweather. Não, Mayweather não, o Malcolm Reed, né? O Reed também. Então eles vão pra Risa lá, na primeira temporada, né? Inclusive, os visuais que foram feitos no episódio da Enterprise de Risa, foda, cara, bonito pra caralho. Deep Space Nine, eles vão pra Risa, né? Tem um episódio que o Worf já dizia, vão pra lá, episódio que é ruim pra caralho até, cara. Puta, até bom esquecer. Não, é horrível. A única, cara, nesse episódio aí que o Worf já dizia, vão pra Risa, que acho que o Quark vai também, inclusive, mais o Bashir e a Lita, que na época eles estavam terminando o relacionamento. Eles vão pra lá, o episódio, cara, é uma bosta, cara. E a única coisa boa mesmo, que é memorável, é a Jadzia de Maiô. O resto, cara, você esquece. Assim. O Maiô americano é aquele negócio que tapa tudo, né? É, mas é legal porque mostra as pintas dela pelo corpo todo, assim, é legal. Ah, tá. Mas, puta, nem vale a pena lembrar. Assim. Mas, como curiosidade, ou seja, é mostrado também lá e tal. É, em Voyager, obviamente que não, né, porque não tem como. Mas, se eu não me engano, até teve reprodução holográfica no holodeck deles em Rice, alguma coisa assim, teria que confirmar, né? Mas, enfim, é legal ver essa referência aqui nesse episódio também, né? O Riker chega no quarto dele e encontra a roupa. E ele fica todo pimpão, né? Só que eu achei só uma coisa meio zoada. Ele fica muito relutante, né, cara? Você não acha que ele fica meio relutante demais? É aquela coisa do personagem Rondemberiano perfeito, né? Aquela coisa de não, é errado, porque não sabemos, né? Aí nessas horas eu acho que é aquele negócio. Se fosse o Kirk, foda-se, né, cara? Ele já tinha pegado, já tinha feito homenagem a Troar com a Roy e a Troy. É, então, pô, mandava bala, tudo. Então, nesse ponto aqui, achei que ele... Tudo bem que, pelo menos, ele acaba cedendo, né? Só que o episódio ficou assim, é a Roy que realmente avança pra cima mesmo, né? Mas é legal as coisas que ela fala. Pô, ficou bem legal mesmo, cara. Digamos que esse sub, é um subplot na história, né? Ficou bem legal mesmo, cara. E ele falando assim, talvez nós sejamos até casados, né? Porque talvez nós nos odiamos, né? Até onde sabemos, nós podemos nos odiar, né? Ele fala. É. Aí a Ro diz, né? Não sabemos, né? Então dane-se, né? Vamos nessa. Pô, é legal, né? Ela se atira mesmo, cara. Like I said, I just didn't like the way my quarters were decorated. Maybe we should switch quarters. Maybe we should stay right here and see what happens. What if I snore in my sleep? What makes you think you're gonna get any sleep? Isso aí rende ótimas cenas depois com a Troy, né? Pô, ficou legal mesmo, cara. E você vê, essa ligação do Riker com a Ro, que acaba tendo até por conta desse episódio aqui, ele até tem uma certa consequência, né? No último episódio da Ro, né? Quando ela se junta aos Maquis, né? Quando a última cena dela com algum oficial da frota é justamente com o Riker, né? Ele acaba que se sente traído também, mas ele é ele que tá com ela ali quando ela de fato vai embora com os Maquis, né? Como se fosse uma despedida, assim, né? Digamos que aquele episódio é legal, Preemptive Strike, que é da sétima temporada, né? Um dos últimos até. Aparece, né, uma nave liciana, né, que vem de encontro a eles e... O que acontece é que ela abre frequência de saudação e o MacDuff, ele não quer que eles entrem em contato com eles. Pode ser assim, ele fala, pode ser assim que eles desabilitam o sistema. Bem feito, né? Isso, né? Porque faz sentido. Até o Data fala, é possível mesmo, né? Então, e aí ele fica pilhando o Picard. Ah, nossas ordens são de destruí-los e o caralho, né? The Lysians have stopped transmitting, Captain. They are powering up their disruptors. They have locked onto us, sir. Both shields. Shields up. Cara, sabe o que eu achei engraçado? Porque, por exemplo, ó, como o MacDuff é o primeiro oficial aí, né? E o Riker é o segundo oficial, você viu onde é que a Troy ficou sentada, cara? Ela ficou sentada quase que no chão ali, meu. Ela não tinha nem lugar pra... Ela ficou sentada no canto daquela... Sabe, porque assim, o cenário... É muito louco essa ponte, né? Que ela tem aquele... É tipo um arco, assim, né? Uhum. Aquele arco de madeira, aquele foda pra caralho. Ela fica sentada, tipo, no canto ali, cara. Meio que jogada, assim, né? Porque ela... Traz o banquinho lá da cervejaria aí e coloca aí. É, meu. Porque ela... Eu digo assim, o Riker tá sentado no lugar dela, né, meu? Na verdade, normalmente, ela nem estaria na ponte ali, fazendo o quê? Sentada em qualquer lugar. Na verdade, não faz nem sentido ela ficar ali mais, já que ela não... É, não tem porquê, né? Mas colocaram ela ali sentada quase no chão, né? Outra coisa, assim, né? Que quando ele pede uma análise, né? O que ele fala é que tem escudos mínimos, é disruptor de 2.3 megajoules que não ia fazer nem cócega. Picard manda o phaser lá, o banco de phaser pra destruir mesmo, né? Eu falo assim, porra, eu fiquei pensando, pô, eu podia dar um tiro pra inutilizar todo o sistema, né? Mas pra destruir, velho. É, o que eu entendi é que o mínimo de... Bom, enfim, realmente é que nem você falou, daria, não precisava ter sido, já que o Picard tava relutante, né? Ele ter atirado pra foder mesmo, pra destruir, né, cara? A não ser que eles não conseguiram calcular direito a força, mas eu acho difícil isso, né? Então, de qualquer maneira também, isso aí dá justificativa pra mostrar que o Picard, cada vez mais, ele não concorda em seguir com esses planos de ataque, né? Uhum. Então, digamos assim, que por um momento ele acreditou em tudo aquilo e destruiu mesmo, acreditou que era uma guerra, acho que, tipo, isso, vou tentar explicar isso, né? Enfim, mais uma vez é sala de conferência, né? Eles estão lá discutindo. É onde a doutora fala que é possível, né? É a cura, porque existem casos similares e tal. Só que para isso precisa dos registros médicos lá, da tripulação, né? Então aí isso vai se tornar uma prioridade, né? Onde a partir daí, eu acho que até na cena seguinte, né, meu? O LaForge e o Data vão verificar e descobrir que foi apagado, né? Que eles não têm mais registro mental da tripulação nenhum, né? Tanto é que. Enquanto ele faz os cálculos lá, ele fica falando, por que eu sou o único, não sei o quê, né? Bem legal também essa discussão, né? É legal quando ele fala, talvez eu seja até o único de toda a minha espécie, né? Não é bem a verdade, mas é quase a verdade, né? Porque tem outros androides do Dr. Sung, mas o Data é meio que o único, digamos, né? Porque, vamos supor, nesse ponto da série, o Lore tá desabilitado, eles acreditam que o Lore nem tá mais causando problemas, e nem se sabe ainda lá do Before, lá do Nemesis, nesse ponto é meio que ele acaba sendo, entre aspas, o único, né? Perhaps my origin is unique. In that case, I am alone. Tem mais uma cena da Troy no quarto do Riker. Ah, não, essa cena da Troy no quarto do Riker é uma das mais legais, porque quando ele mostra aquele livro lá de psicologia que ele ganhou da Troy, tem tipo um recadinho, né? Com o amor, Diana. E aí, nessa hora que eles vão se beijar, entra a Ro, né, cara? Aí aquela cena de novela, né? Ficou legal. Aí ela tá puxando ele depois, assim, porque algo me diz que eu sou uma pessoa ciumenta, né? Am I interrupting anything? No. No. I was just visiting. We'll talk again soon, Commander. Of course. Thank you, Counselor. Bye. Eu lembrei de um lance aqui, que é o seguinte, em relação a uma curiosidade nessa cena aí, né? Quando o Riker, ele pega e fala, esse Riker, quer dizer, eu sou o Riker e eu tenho algumas habilidades, pelo jeito eu sou músico. Aí ele pega o saxofone e tira umas notas ali, né? Uhum. Essa música que ele toca nos aposentos dele, o nome dela, cara, é The Nearness of You, composta pelo Hoji Carmichael e Ned Washington, né, que são os compositores, né? E essa mesma música foi tocada num episódio da primeira temporada, aquele 1100-1001, lembra? Ah, sei. Dos binários lá e tal. Quando ele tá no holodeck e ele cria aquela minuete, né? Que seria a mulher perfeita pra ele, uma morena e tal, né? Então ele toca essa música pra ela ali, seduzindo ela. E essa mesma música ele toca aqui, né? É uma referência aí a esse lance. Trying to find out more about William T. Riker. What have you discovered? He's a musician, for one thing. Very impressive. No one was more surprised than I. Por que ele criou uma morena perfeita pra ele? Ah, porque ele tava intrigado com o holodeck, assim, porque no começo o holodeck era uma novidade, né? Então ele tava intrigado com até que ponto o que era criado ali poderia ser igual à realidade, né? Até que ponto que poderia ser tão... a perfeição da holografia sólida ainda, né, meu? Então ele acaba criando a mulher que seria perfeita pra ele, ele até se apaixona por ela, aquela coisa meio... E aquilo ali foi uma das maneiras que os binários arrumaram também de distraí-los pra roubar a nave, né? Porque a nave é sequestrada nesse episódio. Ah, sim, pra poder proteger os dados do planeta deles, né? Isso, isso. Bem legal, esse episódio é bem legal. Aí a gente tem a cena em que o LaForge tá conversando com o capitão, né? E a doutora Crusher, né? Que aí eles já começam a estranhar, assim, porra, os registros que sumiram são muito específicos, né? Por que aconteceu isso, né? Qual o interesse dos lisianos de apagar necessariamente esses arquivos, né? E aí o capitão perguntou pra Beverly se dava pra fazer sem esses dados, né? E obviamente quem se oferece a ela fala assim, ah, a gente pode tentar, né? Fazer algum método, alguma coisa. E quem se oferece pra fazer isso é o MacDuff, pra ser a cobaia, né? Uhum. Só que assim, o roteiro é muito bom, as soluções são boas, só que nesse ponto aqui, foi muita sorte dele, né? Porque, e se o Picard falasse, não, eu vou ser sou eu que vou me voluntariar pra esse procedimento. E aí, cara? Eu também pensei nisso. Aí fodeu, né? Porque daí o Picard provavelmente ia recuperar a memória, e aí, né, meu? Então, eu achei meio arriscado, assim, quer dizer, são essas coisas no roteiro que a gente tem que dar uma relevada. Digamos assim, Eu acho que é assim, se o Picard talvez se oferecesse, ainda teria a opção do cara falar assim, não, o senhor é o capitão, a gente não pode perder o capitão, né? Assim, eu como primeiro oficial, como o Riker já falou trocentas vezes também durante a série, né? Ele como primeiro oficial é ele que tem que assumir os riscos, né? Então, aí ó, se tivesse uma cena dessa, se tivesse só esse diálogo, essa pequena inserção, já daria deixava mais crível a parada, né? Uhum. Mas enfim, né, cara, acho que é tantos detalhes pra se pensar, é foda mesmo, cara. Uma coisinha ou outra sempre acaba passando, né? É difícil quando não tem nada, assim, mas enfim. De qualquer maneira, não é forçado, né? Daria pra explicar, como você falou aí, né? Cara, você acredita? Eu acabei de lembrar de uma parada agora. Tem um site chamado Canon Folder. O que, que é esse site, cara? É um site de Star Trek, feito por fã, né? Em que ele tenta explicar furos de roteiro e incongruências. Por exemplo, sabe? Que nem, por exemplo, sei lá, o fato do Zefram Cochrane ser totalmente diferente no primeiro contato do que ele foi apresentado em Metamorfose na série clássica, entendeu? Então, os caras, eles escrevem textos detalhados de como isso poderia ser explicado. Cara, mas não só, cara, pra todo tipo de situação que tem um furo em Star Trek que não se encaixa, sabe? O fato de que na época da série clássica não se falava de federação no começo, depois passou-se a falar, aqueles erros que tem, que às vezes é de continuidade. Meu, nesse site eles esmiuçam cada detalhe, mas com textos detalhados, cara. Mas é lógico que o exercício todo parece, ele é até meio num tom de piada, né? Porque tem coisas que é óbvio, né, cara? Não tem explicação, é só furo mesmo. Mas lá eles tentam encaixar, eles encaixam, eles fazem um serviço, cara, de encaixar isso aí, cara. Cada coisinha assim, meu. Puta que pariu. E qual que é a explicação deles pro Zephyr Cochran? Ah, cara, eu não lembro agora, eu li faz muito tempo, né? Mas você sabe que, na minha opinião, nem é tão difícil de tentar explicar o Zephyr Cochran, não, cara. Porque na Enterprise eles fazem um pouco disso, né? Eles falam que o Zephyr Cochran realmente teve um ponto da vida dele, que ele pegou uma nave e foi embora, ninguém sabe onde ele foi, entendeu? Que é o que acontece no Metamorfoses lá, em que ele tá lá, ele foi embora e ninguém sabe onde ele foi, né? Então eles tentam linkar o Zefram Cochran lá do primeiro contato com o que foi mostrado depois, né? Então, eles falam que, sei lá, por exemplo, que ele era um cara que bebia muito na época lá do né, antigamente, né? No século XXI ele bebia pra caramba, então, a memória dele, ele era um cara mais louco também, depois ele ficou mais sóbrio, enfim, dá pra não é tão difícil. O foda é que a aparência física dos atores não tem nada a ver, né? Mas aí tem aquele vazão, mas ele envelheceu e a radiação dos motores de dobra que ele foi exposto alterou a fisionomia. Sabe, meu, é cada explicação que você. É, cara, os caras são muito criativos, velho. É foda. Porque o Zephyr Crocker mesmo da série clássica, ele não era terráqueo, né? É, ele era de Alpha Centauri. Ah, inclusive essa é uma das paradas que eles tentam explicar lá também. Eu não lembro agora como é que eles fazem pra explicar isso, mas aí é que eles falam assim, ah, acho que eu lembro, que eles falam assim, em nenhum momento é dito que ele nasceu em Alpha Centauri, apenas é dito Zephyr Cocker de Alpha Centauri, né? Então, sabe, eles tentam pegar essas brechas pra dizer que não é um furo, entendeu? Mas na verdade é um furo, né? Então, enfim. Cara, depois você dá uma olhada, um dia depois eu te mando o link aí do Canon Thunder. Manda aí. Eu vou deixar o link no post do podcast aí pra galera que quiser ver. É um sarro, cara. Over and over again. Just seven seasons won't do. I want 32. Nessa parte que você comentou do Kieran lá na mesa, né? Lembra de fazendo ele? Fingiu uma convulsão aí, né? I don't know. Something went wrong with the sequence in the shader. We're lucky we didn't lose you. Nessa cena eu só senti falta da enfermeira, né? Da enfermeira Ogawa, né? A japonesa, lembra? Ah, sim. Então, ela é uma personagem que até cresceu na série. Legal, tem um episódio que ela tem uma promoção. Né? Ela aparece em todos os filmes, cara. Eu só não lembro se no Nemesis, mas eu acho que em todos, sim, viu? No Primeiro Contato ela aparece, no Generations ela aparece. Eu só não lembro nos outros direito, assim. Mas eu sei que ela... Vamos dar uma olhada aqui. Michelle Forbes envelheceu bem, hein? Ah, envelheceu bem, cara. Ela é puta. Você assistiu ela no Battlestar Galactica? Não vi, cara. Eu não vi nada ainda de Battlestar Galactica, cara. Isso é uma parada que eu tô devendo. E minha maior vontade de assistir é por causa do showrunner lá, né? Que é o Ronald D. Moore, né, cara? O cara é foda pra caralho em Deep Space Nine, Nova Geração. Deve ter feito um puta trampo, que nem todo mundo fala mesmo em Battlestar Galactica, né, mano? Você sabe que existe até action figure da Alyssa Ogawa, cara. Nossa! Daquela coleção da Diamond, que eu tenho umas peças aqui. E eu vi a dela, é até engraçado que ela tá rindo, assim, né? A cabeça da bonequinha, ela rindo, assim. Né? Até que ficou parecida com ela mesmo. Transfer of data is complete. Então, olha só, conforme eu tinha falado pra você, realmente, são os únicos filmes que eu lembrava dela, são esses que ela aparece mesmo. Ela só aparece no Generations e no First Contact, a Alyssa Ogawa, né? Uhum. Mas, enfim, ou seja, ela teve uma participação bem ativa, assim, na franquia, né? Assim, lógico, digamos que ela é bem coadjuvante, né? Mas importantíssimo, hein, cara, que é importante a gente comentar, que o Picard fala com o Kilo nos aposentos dele e daí ele revela, né, que ele tá totalmente hesitante, né, em seguir esses planos da guerra, de atirar, porque ele se sente, sabe, ele não tá seguro de ficar atirando, seguindo ordens sem saber, sem ter a memória do porquê que ele faz, ele quer saber se é certo, né, ele fala, eu preciso saber se é correto, né, preciso da justificativa moral, né. I find myself having grave concerns about our mission. Concerns as to its success? No, more fundamental doubts whether or not it can be justified. Quando o Picard conversa com ele, ele fala que ele se sente como se... As palavras dele, né? Bem nas palavras dele. Ele fala que ele se sente como se tivessem dado uma arma pra ele, colocado ele dentro de uma sala e dito pra atirar num estranho, né? Ele se sente assim, ele diz, né? E isso aí eu tava pesquisando, cara, é uma referência a um romance chamado The Manchurian Candidate, escrito pelo Richard Condon. Eu não conheci esse livro, não conheço esse autor, mas a história parece que ela lida com perda de memória, né? E que o personagem, imagino que seja o personagem principal, né? Passa por uma situação em que ele fala algo do tipo, né? Ou que ele tem que fazer algo do tipo, né? Então, uma parada interessante aí. E foi bem colocado, né? Nessa cena, essa frase, né? Sim. É aquele lance que é bem Picard, né? É bem aquela parada de mostrar como que ele sempre se importa com a parte moral de qualquer decisão, né? Tudo que ele vai fazer, né? Que é um dos motivos das pessoas gostarem tanto do Picard. Ele ser um capitão tão interessante, assim, um personagem, né? Ainda mais bem atuado como ele sempre foi, né, meu? Então é, ficou bem bacana. Falar, né? Eu preciso de um contexto moral pra justificar minha ação, né? É, não posso simplesmente fazer isso sem saber e tal, né? E o interessante de tudo isso, que daí mostra aquela cena legal em que ele tá olhando por aquela... Uma janela, né? É uma janela, né? Uma janela da nave, que inclusive já foi mostrada em vários episódios, né? E logo após essa cena que ele tá ali olhando, relutante, olhando pras estrelas, o Macduff toma a atitude de falar com o Worf, né? Tentando... colocar alguém pro lado dele, né? Tentando usar os sentimentos do Worf de guerra, dessa parada toda Klingon, pra criar um tipo de motim, caso precise. A ideia é essa, né? Certo. A ideia é ele ter um aliado ali pra ajudar ele no momento crítico, que é justamente o que vai acabar acontecendo. The Enterprise has science officers, medical specialists, engineers. Our captain is undoubtedly an accomplished diplomat. But we are the warriors. There are times for diplomacy, this is not one of them. Mas aí, quando chega lá no final, o legal é aquele lance que a gente falou sobre os personagens permanecerem com a atitude e o caráter original deles, né? Que, ou seja, o Worf, ele acaba não cedendo. Por mais que ele seja, né, que ele é desse jeito que ele é, agressivo e tal, sempre pendendo pro lado bélico, de qualquer maneira, ele confia na decisão do capitão e ataca, na verdade, o Macduff depois lá pra frente, né, Luiz? E também, nessa cena quando o Worf sai da sala, que parece que ele tá pensando se vai seguir o Macduff ou não. A minha primeira visão da cena foi essa: o Worf está pensando no que o Macduff falou. Depois, mais pra frente, eu fico imaginando que seria o Worf pensando: eu já decepcionei o capitão uma vez, será que eu vou ter a possibilidade de decepcionar uma segunda vez? Caralho, eu não tinha pensado nisso, mas você vê como tem a ver mesmo, como que tá... Tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver mesmo, porque se ele tinha passado por isso no começo do episódio, dele ter... Ele se sente até envergonhado por ter assumido o comando sem ele ter realmente o comando, sem ele ser o capitão, né? Então, com certeza, pra ele que pensa tanto em honra e tal, porra, com certeza tem essa importância pra ele. Ele tá nesse conflito, né? Aí eles entraram no território Liciano e vão destruir umas sondas de defesa, né? É, que elas aparecem ali de encontro, né? São sondas automáticas, né? Isso, que daí eles destroem rapidamente, não apresentam nenhum perigo, né? E aí é uma parada que eles questionam sempre, né? Pô, como é que é tão fácil? Quer dizer, eles não têm defesa, o Riker fala, né? Foi muito fácil, né? É fácil, porra, né? E a gente tá em guerra há décadas com isso, né? Pode, né? Pô, nessa parte, cara, que a gente tá falando, puta, tem uma tomada muito legal da Enterprise, que a câmera, ela pega de cima e vai acompanhando ela chegando até essa base estelar, né? Cena... Essa cena é linda. Cara, eu imagino isso, como que não ficou no Blu-ray, hein, meu? Puta, nossa, que pariu. Porque ficou muito legal, cara. Ficou, sabe, uma cena cinematográfica, assim, animal. E outra curiosidade aí, por exemplo, essa base aí, esse que é usado pra fazer o comando central Liciano, ele já tinha sido usado, essa mesma peça, já tinha sido usada previamente no episódio Justice, da primeira temporada, em que ela fazia, essa peça naquele episódio era o Deus Idol, né? Que era na verdade, um conjunto de entidades ou de alienígenas que cuidavam dos Idol, né? Que eram os habitantes do planeta Idol ali, né? Então, é aquele episódio lá que o Wesley quase bateu as botas, né? É, o episódio até mais ou menos, né, cara? O episódio da primeira temporada, aqueles típicos episódios mais ou menos da primeira temporada, mas é um episódio interessante que lida com Primeira Diretriz, né? É um dos primeiros episódios a lidar seriamente com Primeira Diretriz na nova geração, né? Que o Picard, ele é bem... Assim, ele quer seguir a risca e tal, né? E é idiota, né? O Wesley, ele tropeça, cai no jardim lá, né, meu? E quem cai naquele jardinzinho ali tem que morrer, né, cara? Negócio radical, assim, né? Mas é bem aquele negócio, assim, da questão da Primeira Diretriz, né? Assim, são situações que não são normais da gente, que a gente acha um absurdo, mas que a Federação tem que respeitar, né? Isso é legal, bem alienígena, né? Quer dizer, não é uma situação fácil, parece que é idiota, mas, enfim, tem que respeitar a cultura local lá, né? Aquele negócio. E quando eu vi o comando central, a primeira vez que eu vi, agora vendo também, agora eu vendo com mais cuidado, né? Eu sabia, assim, meu, eu já vi esse negócio em algum lugar, né? Mas quando eu vi a primeira vez, eu não tinha internet pra ficar caçando. Nem devia ter o Alpha, nem devia existir o Alpha Memória ainda, né? Ah, não, nem fudendo, né? Male, né, você tinha o quê? Os compêndios lá, o compêndio do Larry Nemechek, que é bem detalhado, mas é, nem tinha no Brasil, é difícil chegar aqui uma cópia, né? Eu tenho aqui aquele que vai até a quinta temporada só que eu tenho aqui, né? Porque tem três versões, né? Mas enfim, hoje em dia não, né, cara? As informações que a gente vê no Memory Alpha são de vários livros, né? Um negócio que é uma compilação de tudo que tem por aí, que os próprios fãs alimentam a parada, é foda, né? Eu lembrava que tinha visto algum lugar, mas não lembrava onde que era, né? Mas é lógico que, por exemplo, no Justice, aparece com bem menos detalhes essa estação, né? Você vê aqui, cara, você vê detalhes de, sabe, das luzes, da textura. Pô, no Blu-ray, então, deve ser animal, cara. Porra. Deixa eu só te perguntar uma coisa. No Voyager, aparece uma entidade também, na primeira vez que aparece a Cass. Peraí, no primeiro episódio, então, no Caretaker, né? Não, no piloto. É no Caretaker que aparece, que o planeta deles é protegido também por uma... É o próprio Caretaker, né? Essa entidade, o Caretaker, é justamente quem trouxe a Voyager pro quadrante Delta, né? Então, e são justamente eles que estão ali cuidando dos Ocampas, porque eles acreditam que eles são responsáveis por terem fodido com o planeta deles lá, e daí eles querem cuidar deles até o fim. Eles estão morrendo, né? Lembra disso? Mas não tem nada a ver com esse daqui, não, cara. A ideia, eu entendo, é meio parecida, mas não é. Ah, tá. Tem nada a ver com esse daqui. E o Caretake não é, é uma estação também, ou nada a ver? Na verdade, é um ser vivo mesmo, né? Uma entidade que também funciona como máquina, quer dizer, é tão poderoso que funciona em vários níveis, né? Então, é poderoso demais, tanto é que toma desculpa no roteiro pra trazer uma nave do quadrante Alpha pro quadrante Delta, né? Então, não, nem se comparam os poderes do Caretaker com por exemplo, aquele Deus Idol, né? Episódio do Justice, né? Não tem nada a ver mesmo. Apesar de serem poderosos também, né? Aqueles alienígenas do episódio Justice, mas não se compara com o Caretaker, né? O Caretaker é bem mais foda, assim. Não é que eu acabava associando meio com a ideia, né? Não, de fato tem semelhança no conceito. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente tem alguma semelhança, assim. Bom, continuando aí, cara. Quer dizer, o Picard, ele fica intrigado porque, pô, tão inofensivo, é o centro de comando e não tem mais nada, nenhuma nave vem de encontro pra nada, né, cara? Aí que ele começa a questionar, pedindo os dados táticos, né, da estação, né? Sim, sim. É onde o Data revela ali pra ele, fala que, putz, é insignificante, né? Quatro canhões lasers, não é nem phaser, né? São quatro canhões lasers, 39 ogivas de fusão de cobalto, propulsão magnética, não é nem torpedo fotônico, né? Só que eu achei estranho quando eles falam assim, pô, mas isso aqui é tecnologia de 100 anos atrás. Não, cara, não é 100 anos. Pensa bem, não é nem 200 anos, porra. Em Enterprise já tinha phaser, porra. Então, é lógico que esse tipo de coisa, eu acho que ficou meio caído, assim, né? Então, poderia ter falado 3 séculos atrás, né? 100 anos atrás ficou meio, sei lá. Enfim, é legal. 100 anos atrás, Enterprise você diz do Archer, né? Sim, Enterprise, justamente. Ah, tá. Então tá, não, beleza. Don't you understand? Teria que ser 200 anos atrás era Enterprise do Archer. E já tinha ali o que já tava se transformando nos phasers já, né? Uh-huh. Eles chamam de... Eles não falam exatamente phasers, falam as armas de fase, né? Ou canhões de fase. Mas já é praticamente um phaser, né? Uh-huh. Então, isso que eles estão falando aqui, 100 anos atrás não. Teria que ser pelo menos uns 300 na cronologia de Star Trek. Então, sei lá, isso aí ficou meio... Mas com certeza lá no site Canon Folder deve ter uma explicação foda pra isso. Com certeza eles deram um jeito nisso, cara. That information is not on file. Bom, continuando, né, cara? Então eles resolvem, no final das contas, não atacar, né? O desfecho do episódio, o primeiro desfecho, digamos, é esse, né? O episódio, digamos, tem três desfechos, né? É esse daí, que daí... Legal quando eles atiram com phasers no MacDuff, né? Porque o Worf se recusou a ajudá-lo. O MacDuff foi até a estação do Worf pra tentar atirar com phaser, porque o Picard não quer de jeito nenhum. É legal que ele, empurrando o Worf pra trás, já revela que ele é forte pra caralho, né? Pra poder fazer isso, né? Então, quando eles atiram com phasers, é bacana revelar aquela estrutura bem alienígena dele, né? Parece, sei lá, é bem alienígena, né? Não é humanoide comum, né? Uhum. Então, interessante aí que... Aí, enfim, é rápido isso, né? Ele cai, né? Captain's log supplemental. We are on a course to Starbase 301. Dr. Crusher has been working steadily and has restored the memories of most of the crew. Na sequência já corta para a cena do Picard conversando com o Riker, né? Aonde é explicado para a audiência que, assim, muito rápido, né? É explicado que... Não, é muito rápido, mas é eficiente, ou seja, ele tá ali remoendo os pensamentos, dizendo, ah, os Isianos contaram pra gente, sei lá, que na verdade o MacDuff aí, ele faz parte da raça dos Satarans, né? É isso? Isso. É legal também que o Riker, pelo menos ele pergunta, pô, mas com todo o poder que esse MacDuff demonstrou de alterar a química cerebral e manipular os computadores e tal, né? É, mesmo assim, parece que... Por que ele ia precisar da Enterprise? É nessa hora que o Picard joga justificativo. Não, mas as armas Satarranas, elas não eram tão poderosas. É, enfim, pelo menos, não é tão crível, mas eles explicam, né? Existe uma explicação, né? A explicação você pode questionar se ela realmente explica, mas tá lá, é uma explicação que até certo ponto é válida, né? Os Satarans, eles ainda foram mencionados uma outra vez no The Chase. Ah, no The Chase é falado, cara? The Chase é... Da sexta temporada. Sim, não, o The Chase é um episódio importante pra caralho, inclusive, eu não lembrava disso, então é mencionado de novo. É, mas não aparece, eles são só mencionados, né? Caralho, que legal, meu, não lembrava mesmo disso daí. A estrutura alienígena que aparece, que eu achei, né, faz que ele foi projetado pelo Michael Westphal e Ed French, né? Ah, não, mas você acabou de citar o grande nome das maquiagens, né, o dono ali do setor de maquiagens, né, virou o cabeça, né, que é o antológico Michael Westphal, né, cara, responsável por toda essa parte. Cara, ele criou tantas maquiagens de alienígenas que viraram antológicos em Star Trek, cara. Tipo, o cara é foda, ele trabalhou 18 anos na franquia do... Nossa. Da nova geração até... Não, na verdade foi até mais, cara. Tipo assim, continuamente da nova geração até Enterprise. Mas se for contar, tem mais ainda. Porque ele trabalhou no Star Trek The Motion Picture. Cara, ele criou o visual Klingon, que virou clássico. Visual Klingon com a testa de tartaruga lá. Ele criou. Nossa, então, assim, esse cara, velho, eu admiro pra caralho. Se tivesse uma exposição com os trabalhos dele só pra Star Trek, cara, eu pagaria horrores pra ver, porque é animal. Então, aí ele tava comentando que esse tronco e a cabeça do Satarang que apareceu, né? Eu acho que eles gastaram tudo que eles não podiam gastar, como era um episódio mais enxuto, né? Eles gastaram na cabeça e no tronco do Satarang, né? Que ele até fala que foi uma maquiagem mais demorada e cara que eles já fizeram e apareceu só por uns segundinhos, né? É. Caralho, eu tô vendo aqui uma imagem de perto, assim, do torso e da cabeça, né? Que é o que eles precisaram pra essa cena só, né? Eles precisaram só disso, né? E eu tô vendo aqui as informações, né? Parece que levou 4 dias pra completar essa escultura aqui, né? E pra uma aparição muito breve mesmo, né, cara? Puta que pariu. É foda, né? E, mano, não é à toa, né? Esse episódio ele ganhou o Emmy, né? De melhores efeitos especiais pelo conjunto da obra. E teve muitos detalhes, né? Apesar de, que nem aquelas sondas que vão de encontro à Enterprise. Aquilo ali, cara, há 20 anos atrás, fazer uma cena daquela e dessa qualidade, porra, custava uma grana, com certeza, né? Você vê, esse tipo de cena das sondas é aquela típica cena que, se fosse na série clássica, ia ser só uma menção, assim, ó, acabaram de ser destruídas, capitão, né? Tipo, ia mostrar porra nenhuma. Aquelas longas batalhas que você vê na série clássica, que você só ouve sobre ela, você não vê porra nenhuma, né? Então seria... Ou então aparece aquele brilho na tela, né? Já viu? Lembra? Putz, o brilho é sacanagem. Só, né? O brilhinho de safado, assim, né? Come on, give me all you got. It's pretty obvious that I'm gonna crush you now. This tuck tuck in my hand, it gives me a rush. Looking for a glorious fight, yeah. Take your bad left, come stand by my. O legal é que ele fala assim, né? Fala assim, ah, que só um torpedo fotônico já dava conta de tudo, né? Agora eu fico pensando, essa cena seria legal, uma discussão mais profunda, quanto à morte dos 53 tripulantes do Destroyer, né? Ah, verdade, né? E apesar que eles falam, pô, infelizmente, né, houve essa perda e tal, né? Mas é algo... Mas, tipo, o Picard, ele com certeza ele ficaria muito abalado, mesmo, não importa, que... algo, a memória dele estivesse apagado, que fosse, ele como capitão, como pessoa mesmo, ia ficar muito abalado por ter acontecido isso, né? Não, e outros, os licianos, pelo jeito, eles têm uma tecnologia limitada, mas nada impede de existir um louco liciano buscando vingança, falar, porra, essa Enterprise destruiu vai que tinha alguém que ele amava, que tava lá dentro. Cara, é um problema do cacete essas... Mas assim, pelo menos isso foi discutido no episódio, foi uma parada que eles lamentam, tem um peso. Uhum. Não é jogado, que nem a gente vê no Abrams Verse, né, cara, mais uma vez, né, falando sobre isso, mas você vê, tem é falado, é discutido, tem lá o momento de falar, pô, é um pesar que isso aconteceu. Bom, falei dos três desfechos, né? Então, o segundo seria, na minha visão, assim, ficar explicando a situação pro Riker, que na verdade tá explicando pra gente, a audiência, né? E o final, que é o final mais legal, digamos, é ele lá, quando chega no Ten Power, tá as duas mulheres do episódio, né? As duas mulheres dele do episódio estão lá conversando, né, cara? É legal quando ele senta na cadeira, assim, preocupado. Puta, que vai acontecer? O que eu vou ouvir aqui, né, meu? Well, I'm glad I ran into the two of you. When you have no memory of who you are or who anybody else is, you find yourself in the counselor very... tells me that at times like that, we might do the things that we've always wanted to do. She said that? It's psychologically valid. Ele fica com aquela cara, ok, né, quando ele vai sentar. É legal quando ele ouve a conselheira falar, mas é válido. Dá pra perceber alguma coisa que ele tá pensando assim, puta, beleza, vou me safar dessa de boa, né, meu? Não vou me foder, né? Puta. É. Só que aí é da hora que quando a Troy, ela fala com ele que qualquer coisa é só passar no consultório, é ironia, né? Porque ela faz uma cara meio de... Ela tá puta, óbvio, né? Uhum. Então, a cara do Riker ali, ele preocupado, né, cara? Tá travando. Aquele negócio assim, ela fala assim, você pode passar no meu consultório, ou seja, essa discussão vai ficar meramente profissional, né? Looking for a glorious fight, yeah. Take your bad left, come stand by my side, like it's the last night of our lives. We are clinging on till we die. Legal, cara. Só pra fechar aí, enfim, episódio que vale a pena ver diversas vezes, né? Episódio divertido. Esse é um bom episódio até pra apresentar pra quem nunca assistiu nada de Star Trek, porque eu acho que ele é bem, assim, divertido de maneira geral, né? Ele traz essa coisa do triângulo amoroso ali, o conceito sci-fi de perda de memória, uma raça tentando destruir a outra, um plano todo bem bolado no meio. Eu acho que é bem, sabe, e ao mesmo tempo é um episódio, assim, bem cara de série, né? Bem, tipo, uhum. Você só vê numa série, né? Um episódio que não tem, assim, uma ambição, uma história grande, que como seria para um filme, né? Então é bem o tipo de episódio que eu sinto falta de poder acompanhar semanalmente, como, assim, se tivesse uma nova série de Star Trek, né, e tal. Então, assim, bacana, valeu ter revisto aí pra gravar esse podcast. Eu também curti pra caramba, gostei do triângulo amoroso, e eu só tenho que dizer uma coisa, sorte dos lisianos, que foi uma nave da Federação. Porque se tivesse sido uma nave Klingon, Romulana ou Cardassiana, eles estavam na merda. Puta, imagina se fosse uma nave Romulana ou Cardassiana, cara. Puta que pariu. Já era, velho. Os lisianos já tinham morrido. Não, primeiro, se fossem Romulanos, a primeira prioridade, pegar a tecnologia em que você consegue apagar a memória e mexer com os instrumentos e o caralho. A prioridade mais, dissecar completamente. Isso os Cardassianos fariam também com a Ordem Obsidiana, com certeza também. Cara, realmente, deram muita sorte. Ai, caralho. Porque a gente viu que a parte neurológica dos Klingons também é afetado, né? Então... Então. Porra, ali eles já perceberam que até androides, todos Klingons, quer dizer, bajorianos, pô, é de total interesse, né, cara? Possuir essa tecnologia, né? Puta que pariu. Estamos caminhando aí para o final do nosso podcast de hoje. Sendo assim, vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto pelo Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre Dragon's Teeth, de Voyager. Bom, Ricardo, agradeço a sua participação mais uma vez. Até mais. Opa, obrigado por ter me convidado novamente. Obrigado aí a todo mundo que está ouvindo e... Kapá!